0019, a total position descends to 2,000 feet, QNH1013, clear to final approach, LSXA, runway 10, call status. Acertamos, 2,000 feet, clear LSXA 10, call 1, establish a port call 019. Boa noite, 88, se mantenha 4,000 pés. 4,000, boa noite, 88. 1,781, voe vitória da conquista. 7-1, direto com o Pista. 5972, Alpha Kilo, A-Front 3, position 07. Alpha Kilo, A-Front 3, position 07. 2 Salvador, boa noite, voo 1-9-7-0. Passa 1-9-7-0. 1-9-7-0, sua identificação, chegada mar autorizada. Desce montanha nível 060, QNH 1-0-3. 7-0-0-0, chegada mar, 0-3-1-9-7-0. Para 2000 e voe para a Duna. Ah, 70, desse mantenha o nível 050. Faz 387, desce e mantenha 4,000 pés, altímetro no 013. 4,000 pés, altímetro no 013, faz 387. Azul 2781, chame Recife no 288, alterno no 260. 288, 260, graças. Bruno 970, Rui Duna, desce até 3 mil pés. Altímetro 1013. Boa noite, Rui Duna, desce para 3 mil pés, 1013, Bruno 970. Bruno 888, passou Duna, completa final do procedimento, chame a torre no 895. Bruno 895, Bruno 888. CNM 224, autorizado a final do procedimento de LS 88, está no 0, ajuste no 003, reporte estabilizado. Boa noite, o 1888, final, baixa travada no zero. Boa noite, 8, fala para o Chile. Enche, 1888. Hold on, 1209 on the ground, 58, direct, Congo, ground, 121, that's my one. 121, that's my one, apostle 09, boa. Tropa 084, good evening, go ahead. Yes, can you tell me the runway information so we can get the VIP information? Roger, stand by 1 minute, please. Stand by. Good, net 1 no 0 grau, 0 0 9, 0 0 4. Change, okay, 0 4, 0 4, 1 8, 8, 8. Ground 019, boa noite. Task approved via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, aposto 09. Task, eu chamei a 313 com 171 a bordo, 4 horas e 30, alternando Rio de Janeiro Galeão. No 3, autorizar o táxi até o ponto de espera na 10, direita de Índia, do ponto de espera torre 1895, que é na 10, no 3, bom pouco. Direita Índia, ponto de espera 295, 63, 96, obrigado, boa noite. Aguardo, tá 3305. Aguardo, tá 3805, puxa bem o lançamento na 3. Aguardo, tá 3805. Aguardo. Sama 224, completa o final do procedimento, torre agora no 895. Boa. Boa, 970, sem restrições, desce para 2010, QNHL no 03, autorizado ao final do procedimento e aliança que se repita no 0, chama estabilizado. 2000 com 1013, chama estabilizado, voa 970. Locator on Apache Bay Fox. Salvador, visual conditions, runway use 10, ILS X-ray, QNH 1013, wind 110 degrees, 110 knots, temperature 27. Dispatch Salvador Control 119.8, tower 118.95. The 1013 is not where we want to see them. Thank you very much. Confirme a proa. É, fez um pequeno desvio de uma milha direita para evitar um cúmulo, tá? Curvando já pro de duna. Ok. Puxa no 5, reporta back. 1. 2 ao 9, 1 ao 8. Puxa no 2, 2, 4. 1, 0 graus, 1, 0, 9. Autorizado pouso, puxa no 0, confirma o trem de casa. Mais travado em pouso na 0, 2, 4. Confirma o resto da mensagem. Atento ao sinalizador, no parte 3. Passageiro do 2231, a sua identificação, chegada Mari, autorizada voando Mari, está presente? Chame quando o ideal de descida, é, atenção para as condições, agora Salvador opera visual, pista no zero, procedimento ILS auxiliar, temperatura de 27 graus, o vento 098 graus com 10 nós. Copiado, só confirmando o vento 090 com 10. 095. Perfeito, 095 com 10. Copiado as condições e chamamos no ideal de descida. 3-3-1. Sim. Bola 970, completa o final do procedimento, torre no 895. 845, bola 970, obrigado. 11895. 18-9-5-9-7-0-1-9-7, dessa para 2000, autorizado ao final do procedimento e ali é o que se repita no zero, chame estabilizado. 2000, passará estabilizado ao leve, passará 8-7. Aos 03, direita ao solo, 2-1-1. Ainda da ponta de espera da 1-0, no ponto de espera, torre 1-1-1-5, sinal 1-0-3, bom voo, 3-1-5. 1-0-3, direita na 1-2-9-3, 8-1. Azul 1-9, autorizado, colagem 1-0. Decola, 6-3. 1-9-7-0, salvarei o pista livre. Aguardando o pista livre, 1-9-7-0. Bordo, operando na 0135, 135 a bordo? 135 a bordo, afirmativo. Lembra táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio Olímpia, no ponto de espera de Torre 1895, fim da 10, 13, segue aeronave da companhia como número 2, bom voo. Segue aeronave da companhia, 295, boa, tá, 33 a ponto. Observa de 100 graus, 1 nós, 2 graus, 2 graus. Terceiro curso, na 1 no 0, gol no 9, 7, 0. Na 3 no 3, procura 06, controle 1 no 9, 10, 9, 8. 9, 8, 6, 3 no 3, Gama Leste. Salvador, boa noite, na 3 no 3, passando 1 no 1100 pés. Telemetria 3, contato cadastro, mantenha o nível 360 após 2000, voz direto Leda. Fala, mantém 360 após 2000, direto Leda, telemetria 3, obrigado. Controle 1-19-8, torre 1-1895, hora certa 0108. Nós copiamos. Autorizado Guarulhos, 360 ao nível. Decola da 1-0 com curva à direita no peixe de saída da Eule e da Motiva, onde intercepta o peso 1-0 até Tango Bravo Eco. 5-1-57 no transponder, controle 1-19-8. Direito 219, gol 19, 7, agora. 211. 001, correto, confirmo o gate. No 5, mantém posição após a aeronave na final e mantém no 0. Baixo 87, vento 1-10 graus, 109, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, pista no 0, baixo 87. Siga 1-1-7-0 da Gol. Afirmativo. 2 agora Salvador opera em condições visuais, pista 10, procedimento aliança X-Ray, o vento 115 graus com 10 nós, temperatura de 27 graus, o altímetro 103. Juliette, portão 7. Juliette, para 07, com a 970. Solo aos 1-3, milha direita, taxi alfa, reporta na delta. Na direita, alfa, na 4000 pés, QNH 1-0-3. Chegada morte, autorizada para 4000, 0-3. Altímetro no 03, autorizado a sinal do procedimento aliança que se registra no 0, chame estabilizado. QS, chamaremos, procedindo então para 2000 pés, 10-10, 3-0. Polo Voo 1974. Prossiga. Essa vez eu não tenho ninguém para chamar o avião aqui, está parado, é a posição 7. Pastor 87. 7 autorizado cruzar 1028 no para o hotel, no quadro principal e frequência. Autorizado o cruzamento, quanto ao hotel, a esposa, Barão da Noite, passaria do 2231, passou o marca 2 terra, mas já travado. Fui, EDS. 1-0-3-3-0-5 1-0-0, autorizado pouso, pista 1-0. Autorizado pouso, pista 1-0, poderia confirmar o vento, por gentileza? Afirmo, vento 1-1-0 graus, 1-1-2. Brabo, 2-2-3-0. Rio Azul 5001, 4 horas e 30 de autonomia, 101 a bordo, Alcema, Ribeirão Preto. Direita, que ainda até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1895, ajuste no 0, no 6, bom voo 5001. Direita, ainda 1995, 1013, muito obrigado, boa noite. Chame Recife, agora 128 decimal 45, não, 12545, alterna 2685. 2545, 2085, 2385. Boa noite, Azul 5001, pronto, pronto, espera no 0. 1001, ali mantém, chega no 0. 5001, ali mantém. Alfa Juliette, remota 1-3. Alfa Juliette, remota na 3, 2-3-1. O Azul 5001, 100 graus, 099, autorizado a decolar, pista no 0. Azul Paulo, 5001. Pula 723, após pelo Bica para 2000, QNH1-013. Autorizada a final do procedimento LS Crítica no 0, sendo estabilizado. Sempre após pelo desce para 2000, no 0, no 3, chamará estabilizado o voo 72. Solo Rio 5972. Prossiga. Gentileza, autorização do galeão. Autorizado Galeão, nível 400, decolagem da 10 com curva à direita, no perfil de saída, da El, Leda, Bideve, onde está certa 0-50, conforme rota do plano de voo. 5162 é o transponder, controle 1-1-9-1-8. Aprovado Galeão 400, dessa vez pistão 10, curva direita da El, Leda, Bideve, depois uniforme 50, 5162, nosso transponder 19-8 é o controle. Está pronto para o pushback, acionamento 43, posição 10. Autorizado, push, é bom, tá? Afirmativo, autorizado, pushback, uniforme 50, 5162, 19. Não 970, sua identificação, chegada à área autorizada, disse mantenha o nível 050, QNH1-03. Salvador, opera visual, pista em uso no zero, ILS X-Ray, QNH1 no zero, no 3, vento 1 no 0, 0 graus, 9,9, temperatura 2,6, controle 1,19,8, torre 18,95, fora certa 0,1,3,0. Sim, Rio 9,8,1,0, beleza, poderia coordenar o 3,4,0 para Guarulhos. Afirmativo, já está coordenado, 3,4,0. Por favor, já passa a ver o 2-10, 3 ou não? Por assim, hein? 1-0 para a barreira, 5-10. Oi, Salvador, boa noite, é o gol no 7-2-3, passando externo e baixo para baixo. QNH1-0-3, vento 1-0-0 graus 9-9, temperatura 2-6, controle 19-8, torre 18-9-5, hora certa 0-1-3-1, pronto, cópia. Autorizado barreiras 1-6-0 nível, decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil de saída Momo, transição VATAP via Whisky 4-2 conforme rota do plano. 5160 no transponder, controle 119, decimal 8. 160 para barreira, decolador 10, esquerda, bomba, ataque, lixo, 42, 5160, 198, chamará para o pronto. Correto, 231. Boa noite, oceano identificação, chegada na área autorizada, desse montanha ao nível 050, QNH1013, paciente das condições de campo. 050, profilo. Temperatura de 2,6 graus, com o vento 1,10 graus, com 10 nós. E o altímetro 0,3. Tem algum estimado para o puxa? Mais 20 minutos. Gente, grata. QNH1-03. Foi 13-070, Mamari, boa noite, né? Hoje, gente, boa. QNH2-02, vou ICAP. QNH2-02, está presente com a ICAP. 35, controle 1, 9, 8. 1, 9, 8, 9, 7, 2. 8 no Pátio 1 para a posição 5 Lima no Pátio 3. Positivo. Autorizado o início do reboque até o través do portão meia dúzia. Reporta no través do portão meia dúzia. Gente, obrigado. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, contato radar, prossiga conforme autorizado, estude mantém o nível 400. Estamos autorizando 400, Rio 5972, sendo possível pro de 10. Beleza, guarde de 10, 5972. Beleza, direto Rio 5972. Bom, Leone 70, desça para 2010, QNH1003, autorizado o sinal do procedimento LSTI, pistão 0, chame estabilizado. Para 2010, chamar está pesado, bom, desça para 2010. Bom, 2019, 98.9810, solicita acionamento na posição. Pistão 0. Cotejamento correto, autorizado acionamento na posição, reposta pronto, puxa. Rio 5972, Rui Eudes. Direto Eudes, Rio 5972. 5972, chame Recife no 251, alterna no 3325. Chamando Recife no 251, alterna no 3325, Rio 5972. Espera na 10, no ponto de espera 21895, ajuste no 03, bom voo 6224. Índia. Marcelo, Salvador, fera visual, pistão no zero, procedimento aliás, eu tirei, o ajuste no zero no 3, vento 095 graus com 12 nós, temperatura de 26 graus. Ativo. Inativo. Saneamento no 2, após o etapa de espera 2000, autorizado o sinal do procedimento aliás, oxigênio pistão no zero, chama estabilizado, batismo número 2. 9810, para o Fusca. Autorizado, 9810, reporta o táxi. Vou pegar pelo táxi, 9810. Bom, no 868, foi TAP, deixe mantém ao nível 050. TAP 050, 868. O 1970, final da 10, vai estar travado. 1970, 10 graus, 09 graus. Falarei, deixa eu ver. Aguardo. Temperatura 2,6, controle 1,19,8, 1,19,5, hora certa 0,144. Pronto, corte. Pronto, autorizado Maceió, nível 350, decolagem da 1,0 com curva à esquerda no perfil de saída Fuca, Jamo, Caju, via peso do 1,7 conforme rota do plano. 5,173 no transponder, controle 1,19,8. Correto, 1,34, reposta pronto no portão 2. Contato radar, submantenha o nível 90, na saída após 2000, direto ao Conde, 6224. Após 2000, direto ao Conde, 6224. Você salvador 4.0, fecha azul, agora. 4.07, a sua identificação, chegada mar autorizada, submantenha o nível 060, QNH1013. 60, confirma azul. 03. Agora 03, tá. Paciente das condições do campo, 4107. Afirmo. Paciente das condições do campo. Afirmo. Paciente. Solo, aos 4,6, direita, solo, 209. 1. 209. X-ray Zulu na escuta? Na escuta. Autorizado para seguir até o parte 3, da porta ao término do rebote. Gente, obrigado. Estou tomando o gol, não. Fundo, tá ligado. 270, boa noite. Alfa, portanto, da Juliette. Alfa, Juliette. E 98 no 0, linda cola, pista no 0, 100 graus, 1 no 0 mais. Tudo em área de colada, pista no 0, 1 no 2. Onde é? Chame a 262, Duna, completa o final do procedimento. Chame a coluna no 895. 62612. Boa noite, 68, desce para 2000, quem é da 1003. Autorizado a final do procedimento LSX-Rate, pista no 0, chame estabilizado. 2063, X-Rate, 1-0, chame estabilizado. Boa noite, 3178, sem restrições, desce até 3000 pés, altímetro no 0-3. Azul 4107, desce montanha nível 050, QNH 1093. 50, 4107. Thank you, I confirm this, so the sign number 10 and we are fully ready for start. Número 8104.